Êxodo capítulo 17, verso 8. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Redifim. Então Moisés ordenou a Josué. Diz assim comigo: ordenou a Josué. Escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. E fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão, Ur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as suas mãos levantadas, Israel prevalecia o combate. Quando, porém, Moisés baixava suas mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-no debaixo dele, para que nela pudesse se assentar. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim tuas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Pai, te dou graça, Senhor. Pai, venha falar conosco essa noite. Pai, venha que nós possamos entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala em nós, Pai. Fala em nós como Moisés disse a Josué aqui: desce para o combate. Fala conosco, Senhor, para nós combatermos o bom combate nessa noite, para nós guardarmos a nossa fé. Mas, Senhor, nós não esquecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei dos Reis. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, amados. Nós vimos aqui a história, irmãos, de um companheirismo, de irmãos que ajudaram um ao outro. Adoradores, intercessores e proclamadores. Subiu Moisés com Arão e Ur para o monte, enquanto Josué foi para a batalha. E enquanto as mãos de Moisés ficavam erguidas, Josué prevalecia em seu combate. Adoração mata a carne e te ajuda a vencer as batalhas. E quando irmãos ajudam nós a interceder, como Arão e Ur, começaram a ajudar ali, a Moisés, com tuas mãos levantadas, até o pôr do sol, Josué matou todo o povo de Amaleque a fio de espada, irmãos. Porque tinha adoradores e intercessores, enquanto um batalhava. Mas tinha alguém por trás disso, orando, intercedendo. E muitos de nós precisam disso, queridos. Quando trabalhamos em equipe, destruímos a nossa carne com adoração e intercessão. Quando a igreja se une, irmãos, quando a igreja se reúne em intercessão, quando a igreja se reúne em clamor, quando a igreja se reúne para adorar, quando a igreja se une para exaltar o único que é digno de toda adoração, queridos, a batalha é vencida. Não tem como o inimigo prevalecer, meu irmão. Uma que tem adoradores e intercedores com as mãos levantadas. Adoradores e intercessores que não param de orar para aqueles que estão lutando. E eu digo para você essa noite, irmão, está passando por luta? Só que tem intercessores, amigos seus, que estão intercedendo por você. Tem adoradores que estão levantando a mão por causa da tua luta, por causa da tua batalha, por causa da tua guerra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Não simplesmente vencedores, mas mais que vencedores. Sabe por quê, irmão? Porque adoradores e intercessores estão combatendo o bom combate. E precisamos disso dentro da igreja, irmãos. Precisamos nos unir para isso, para adorar, para interceder. Nós não podemos unir a igreja para falar mal um do outro. Irmão, nós somos membros de um só corpo. Preste atenção aqui, irmão. Imagine só que você é uma mão que precisa levantar outra mão. Você não é olho para ficar olhando o que o irmão está fazendo ou não, irmão. Você é mão. Quantos estão entendendo? Queridos, eu não posso, no lugar do pé, colocar o braço. Eu não posso, no outro funcionamento do corpo, eu entrar naquilo que eu não conheço. Não que você não possa ser várias partes do membro do corpo de Cristo. A questão é que se eu sou mão, eu vou trabalhar como mão. Se eu sou pé, eu vou trabalhar como pé. Se eu sou olho, eu vou trabalhar como olho. E todo mundo, todos nós, irmãos, temos esse ministério dentro de nós. Sabe, irmão, quando alguém vier até você para falar de um outro irmão, fala para ele assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Primeiramente para expulsar o espírito de fofoca, amém, queridos? E depois para nós orarmos em conjunto, no coletivo. Porque talvez o irmão esteja passando por uma batalha em que nós precisamos adorar e interceder por ele. Não há outra forma, queridos. Não há outra forma de você vencer a sua batalha, eu murmurando, eu não levantando as minhas mãos. Porque a palavra que nós demos aqui, se Moisés ficasse com a mão abaixada, os amalequitas prevaleciam na batalha. E se eu continuar com as mãos minhas baixadas, querido, a tua guerra, a minha guerra, que precisa de adoradores, intercedores por mim e por vocês, mãos abaixadas, você perde a guerra. E aí quem nós culpamos? Deus. Ué, Senhor, não venci a guerra por quê? Não sou mais que vencedor? Mas você levantou suas mãos em adoração, levantamos as nossas mãos em intercessão, levantamos um clamor por aquilo, enviamos pessoas a guerrear juntamente conosco, a combater o bom combate, queridos. Deus, queridos, Ele vai criando ambientes para nós estarmos com Ele, mas é eu e você quem temos que, sabe, criar esse ambiente. Se você pegar lá o tabernáculo de Deus, Deus criou aquilo. Só que um dos maiores adoradores, queridos, quando levantou uma tenda, não tinha um projeto de Deus para levantar aquela tenda. Quem levantou a tenda foi Davi. E Davi, um dos maiores adoradores, queridos, também foi guerreiro. Salmo 144 diz isso. O maior adorador, que era Davi, ele também foi um grande guerreiro. Só que a tenda quem levantou foi ele. E Davi, que levantou três famílias para tomar conta da arca. Jesus tinha três pessoas mais próximas dele. Um que dormia no seu peito. Um que dormia no seu peito. Um que dava vida pela igreja. E um outro que começou a igreja. Que começou a proclamar o reino de Deus. Onde é que nós estamos aqui? No deitado? Estamos guerreando com espada? Ou estão levantando igrejas, queridos? Nós somos luz. A primeira coisa que ocorreu no mundo, haja luz. E nós somos luzes. Nós não somos para ficar debaixo da cama escondido. Luz, querido, é para clarear alguma coisa. É para iluminar alguma coisa. Adoração atrai a proclamação. E a proclamação atrai a intercessão, queridos. Quando nós adoramos, queridos, nós temos vontade de interceder pelas pessoas. E isso gera em nós a guerrear juntamente com essas pessoas. A combater o bom combate com essas pessoas. Presta atenção, queridos. Deus não está à procura de pregadores. Deus está à procura de pessoas que entendam a palavra dele. Pessoas que entendam, porque a Bíblia diz: errais por não conheceis as escrituras. Então Deus não procura pregador, Deus procura que você entenda o que ele diz para mim e para você. Quando ele fala para mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai faltar, queridos. Mas está estreito, está curto, mas não vai faltar, porque ele me garantiu isso. Sabe, Senhor, se eu manter as minhas mãos erguidas, eu vou vencer. Agora, se eu murmurar, se eu parar, nada vai acontecer, queridos. Simplesmente a guerra vai parar ali. E você vai perder ali. E Deus não criou eu e você para ser perdedor, querido. Infelizmente não. Deus criou eu e você para que nós sejamos o quê? Vencedores. Que nós sejamos o quê? Que nós façamos o quê? Que nós buscamos algo, que é o alvo, que é Cristo. Aquele que morreu na cruz para nós. Querido, eu e você, nós estamos no céu, aqui na terra. Eu e você, queridos, nós somos um pedaço do céu. O céu é a minha origem e a sua. Você não vai voltar para o céu, queridos, você vai voltar para as suas origens. Você é de lá. Abra sua Bíblia em Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz assim, queridos, ó: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes, Senhor, antes da criação do mundo, antes, lá no céu, eu pertencia a Deus. João 17:5, queridos, um pouquinho para trás aí. João 17:5 diz assim, ó: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, querido, a glória do Senhor já existia em mim e em vocês. Antes da fundação do mundo. Quando Jesus disse, haja luz, ali, queridos, a glória dele já estava sobre nós. Ali tudo que Jesus tinha feito na cruz, queridos, já estava a nosso favor. Na cruz a rendição, queridos. Abram lá a Bíblia de vocês em Lucas, queridos. Lucas, verso 15. Deixa eu perguntar para vocês. Lucas 15. Deixa eu perguntar aqui para vocês, queridos. Olha aqui, só um pouquinho. Vocês que estão abrindo a Bíblia, só um pouquinho. Quem aqui já perdeu a chave dentro de casa? Chave do automóvel? Algum outro tipo de chave? Várias pessoas já perderam. Mas preste atenção aqui, queridos, ó, a parábola da moeda perdida. Ou ainda, verso 8, queridos. 15, 8. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas, vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. E eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual a primeira coisa que essa mulher fez quando ela perdeu a dracma, queridos? Ela diz aqui, ó: e perdendo uma dracma, o que ela fez? Acendeu a candeia. Luz. Glória. Nós estamos o quê? Que luz do mundo. Nós estamos luz. Nós estamos a imagem de Cristo aqui na terra. Nós somos Cristo aqui na terra. Nós somos Cristo aqui na terra. Quando nós estávamos lá, quando nós nascemos em Adão, querido, com a nossa natureza adâmica, em pecado, quando Jesus veio, como o último Adão veio, que resgatou isso, querido, nós nos tornamos imagem de Cristo. Nós começamos a ser parecido com Ele, nós começamos a ser igual a Ele, nós somos redimidos por causa dEle, e nós somos luz por causa dEle. Então a primeira coisa que essa mulher fez aqui foi o quê? Acender uma candeia, uma luz. Opa, eu sou luz. E outra coisa aqui, queridos, nós não perdemos nada dentro de casa. Simplesmente nós deixamos de encontrar. Dentro de casa, dificilmente você perde alguma coisa. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, queridos, vem Pai, vem Filho e vem Espírito Santo dentro de você. E isso aí não muda. E talvez eu ainda não reconheça os três ainda, mas está dentro de mim. Mas à medida que eu vou caminhando em Deus, à medida que eu vou caminhando, caminhando em fé, em glória, a glória do Senhor vai descendo sobre mim e eu passo a começar a conhecer os três dentro de mim. Quando eu começo hora após hora, hora após hora, eu começo a conhecer o Espírito Santo de Deus que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Por quê, querido? Eu sou luz. Eu não conhecia. Mas a partir do momento que eu comecei, sabe, a fazer como essa mulher fez. Ela começou a tirar a cadeira, ela começou a varrer a casa, ela começou a tirar toda a sujeira que existia, e aí começou a aparecer o quê, querido? A glória de Deus na minha vida. Porque quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, querido, eu ainda tinha muita coisa que eu trouxe do mundo. Isso todos nós, queridos. Mas à medida que nós fomos caminhando, nós fomos varrendo a nossa casa, nós fomos tirando algumas coisas, nós fomos levantando os móveis, nós fomos fazendo isso, nós fomos fazendo aquilo, e a glória do Senhor começa a aparecer. Só que, queridos, onde tinha glória, onde começa a aparecer a glória, também aparece o pó. E esse pó, queridos, quem se alimenta dele é o diabo. E se você der legalidade, o diabo se alimenta de pó. Deixa eu ver onde anotei aqui o negócio aqui, queridos. Quando nós damos legalidade ao diabo, porque ele se alimenta do pó da terra. Mas preste atenção, queridos. Ele não tem poder de tocar na glória. Ele se alimenta do pó, mas da glória que está dentro de mim, de você, ele não tem poder para tocar. Então, quanto mais, queridos, nós estamos ali, quanto mais nós estamos, sabe, nos orientando, entendemos as palavras de Deus, buscando a presença de Deus, mergulhando em Deus, mergulhando no Espírito, cada vez mais nós vamos nos edificando, buscando a palavra, buscando o entendimento, porque eu disse, Deus não busca pregadores, mas entendedores da sua palavra. Quanto mais nós fazemos isso, quanto mais nós varremos a nossa casa e vamos tirando aquilo e subindo os móveis, mais a glória do Senhor vai aparecendo em nós. E aí eu pergunto para você, querido, o que você tem manifestado com essa glória? De que forma tem manifestado a glória do Senhor na sua vida? Simplesmente manifestado a glória? Para nada? Ou a glória do Senhor está sendo manifestada para que outras almas reconheçam Jesus na sua vida? Vejam Jesus através da sua vida, sem mesmo você abrir a boca, mas a luz que brilha em você, como Moisés que desceu daquele monte, queridos. Queridos, para que serve uma sarça? A sarça não serve para nada. É criada num deserto, não tem raiz, mas ela arde em chama. Ela arde em chama. Então, queridos, nós temos que entender o que? Quanto mais nós varremos, quanto mais a glória do Senhor aparece, quanto mais a luz de Cristo brilha em nós, mais as pessoas vê Cristo em você. Mas para isso, queridos, eu e você temos que varrer a casa. Para isso, queridos, eu e você não podemos jogar para nada debaixo do tapete. Não posso deixar para amanhã eu dou uma varredinha, amanhã eu tiro o pó. Quem se alimenta de pó, queridos? Quem se alimenta de pó, queridos? Aí você pega lá em Apocalipse, de serpente, que lá do Éden, virou dragão lá, ó, a serpente, de tanto comer pó. É, filho. Era serpente, virou dragão de tanto comer pó. Só que na glória ele não pode tocar, queridos. E a glória está sobre mim, sobre você. A glória está aí dentro de mim, de você. Mas o que eu tenho manifestado para que essa glória transpareça para as pessoas? O que é que eu tenho feito? De que forma que eu tenho agido? Qual é o funcionamento no teu, na tua parte, no corpo de Cristo? Tá, eu tenho a glória de Deus, eu estou varrendo a minha casa, eu sou isso, isso, mas o funcionamento seu dentro do corpo de Cristo, onde está? O que tem manifestado você e eu? São vidas? São coisas? Quando perguntaram para Jesus assim, Jesus, que moeda é essa? O senhor paga imposto? E ele falou, que moeda é essa? Qual é a imagem que tem nessa moeda? Aí disseram para Jesus assim, a imagem de César. Aí ele falou assim, então dê a César o que é de César. Qual é a imagem que estão vendo de vocês através de Cristo Jesus, queridos? Estão vendo a imagem de César? Ou estão vendo a imagem de Cristo? Quando você sai na rua, o que é que falam para você? Lá vai César. Ou lá vai o Filho de Deus. Qual é a imagem que está refletindo entre mim e você, entre mim e Deus, entre você e Deus? O que é que está se manifestando em nós, queridos? Não existe meia libertação, queridos. Não existe meia bênção. Não existe meia salvação. Ou você é salvo ou você não é. Ou você é liberto ou você não é. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Não existe duas condições. E o que é que nós estamos sendo? Bênção? Maldição? Estamos libertando os cativos? Estamos libertando as pessoas, queridos? Está correndo atrás de bênção? Não precisa correr atrás da bênção não, queridos. Não precisa correr atrás da bênção, porque ela corre atrás de você. Aleluia. Não precisa pregar unção de prosperidade, não, querido, que você já é próspero. Glória. Mas se você quiser pegar um, sabe, não, eu estou cheio da unção da prosperidade, irmão. Amém, querido. Vai pregar, pega essa unção de prosperidade, vai na favela e ajuda eles a ser próspero lá. Vai onde as pessoas têm mais dificuldade, pega a unção de prosperidade e prega para essas pessoas lá. Ensina essas pessoas a ser próspero lá. Deixa a glória se manifestar nessa unção de prosperidade e vai ser próspero lá. Porque você já é próspero, querido. Nós já somos prósperos. Amém, queridos? Sabe, queridos, quando você... Sabe quando você entende a hora exata de pedir alguma coisa para Deus, queridos? Abram lá em Salmo, capítulo 2. Salmo 2, verso 6. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, seu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me que eu te darei. Sabe quando você entende, quando Deus te dá alguma coisa, querido? Quando você entende quem você é nele. Quando você, eu e você entendemos quem nós somos em Cristo... Ele te dá, pede que eu vou te dar. Mas quando eu e você entende quem nós somos nele, quando nós varremos a nossa casa, queridos, quando nós começamos a nos despir das coisas mundanas, quando nós juntamos o nosso companheirismo, como Uri e Arão fez lá com Moisés, para adorar e para poder interceder pela vida do outro, e não para falar da vida do outro, quando nós passamos a entender quem somos nele, Deus começa a te dar. quando nós entendemos quem somos nele. E quando nós começamos, querido, a entender a glória de Deus sobre nós, ela começa a desmascarar muitas coisas. A glória de Deus não esconde nada. A glória de Deus expõe quem verdadeiramente nós somos, queridos. A glória de Deus, olha, a glória de Deus desmascara o comum, aquilo que parece comum na sua vida, e desmascara a glória de Deus. A glória de Deus separa aquilo que é e aquilo que parece ser. A glória de Deus separa aquilo que é, o que verdadeiro eu sou, do que aquilo que parece ser. Porque tem pessoas que parecem ser, tem pessoas que é aquilo que Deus é. Aquilo que Jesus é, eu sou. Aquilo que Jesus é, eu sou. Aquilo que Ele é, eu sou. Amém, queridos? Paulo diz que nós somos tesouros em vaso de barro, queridos. Escondidos nele, escondidos no Senhor. As melhores pérolas, queridos, estão escondidas em barros. E nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos escondidos com Ele, querido. Nós somos Ele aqui na terra. Quando as pessoas olhar para você e falar, ah, Jesus está lá. Ah, Jesus está ali, ó. Porque a glória de Deus se manifesta em nós. A glória de Deus tem que se manifestar por aquilo que nós somos. Por aquilo que Ele é em mim. E não por aquilo que eu possa dar. Porque eu não posso dar nada, queridos. Mas Ele dá para que eu possa retribuir. Isso é glória. E essa sujeira sai, queridos, conforme nós vamos orando em línguas. Conforme nós vamos orando em outras línguas, orando em outras línguas. Conforme nós vamos fazendo isso, hora após hora, nós vamos entendendo a glória se manifestando dentro de nós, para que outras pessoas vivam isso que nós estamos vivendo. Sabe Zaqueu, queridos? Estou terminando. Quando eu fiz a pergunta para vocês da chave, era isso, queridos. Nós não perdemos nada dentro de casa. Às vezes nós só não sabemos onde colocamos. E às vezes o que está dentro de nós é isso, queridos. Às vezes nós não sabemos aonde é o meu ministério, Senhor. Aonde é o meu ministério, meu Pai? Qual a função que eu tenho no corpo? Está dentro de você, irmão. Você não perdeu o seu ministério. Você só deixou de achar, mas está dentro de você. Começa a varrer tua casa. Primeiramente acendendo a luz. Primeiramente, opa, deixa eu acender aqui a candeia. Aí começa a procurar dentro de você. Começa a colocar as cadeiras em cima da mesa. Começa a varrer. Começa a tirar o pó. Que você vai descobrir o seu ministério, queridos. E não te espante. Não te pasme nem te espante. Com o teu ministério. Porque é isso que Deus te deu, querido. E se Ele deu, eu vou cumprir o propósito dEle. Deus não procura pregadores. Deus procura entendedores da tua palavra. Zaqueu, queridos. Zaqueu queria ver Jesus de qualquer forma. O que, que ele fez? Subiu na árvore. O que, que Jesus falou para ele? Desce, Zaqueu. Desce que hoje eu vou estar contigo na sua casa. Você não vai ver a glória do Senhor daqui do alto ou daqui de baixo. Você vai ver a glória quando você vai com Ele. Desce daí, Zaqueu, você vai comigo. E aí a glória do Senhor, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, irmãos. Zaqueu, quando Jesus entrou, olha, presta atenção, irmãos. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu já foi falando assim, eu sou ladrão, Senhor. Eu sou ladrão, eu roubei, eu vou devolver, Senhor, sabe, o dobro, vou dar meu dinheiro para os pobres. Zaqueu, eu não falei nada. Mas a glória do Senhor se manifestou em Zaqueu, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Por quê, queridos? Por causa da glória de Deus. Na glória de Deus, ela desmascara tudo que está oculto. E você começa a ser luz onde você está, queridos. A glória de Deus não deixa nada oculto, a não ser Deus escondido em nós. Onde as pessoas vejam, onde as pessoas olhem para mim, para você, e falam assim, tem algo diferente? Quem aqui já percebeu, queridos, que você às vezes está num comércio, você entra lá sozinho, daqui a pouco tem 4, 5 pessoas comprando alguma coisa. Sabe o que é isso, queridos? É a bênção do Senhor que corre atrás de você, queridos. Você chegou, a bênção está lá, queridos. Mas a glória do Senhor se manifestou de tal forma que aquela pessoa que estava lá vai ser honrada com valores por causa de você estar ali. Por causa eu, por causa de mim e de você que estamos naquele lugar. Porque Deus não olha o que, que a pessoa é, o que, que ela não é. Mas a glória dele, onde está a glória dele, ali ele se manifesta.